Claro, táxi, tá 3520, 140 a bordo, alterna, Recife, com 3 horas. Recife, táxi à direita, reporte ponte, perdão, no 0, pronto, que legal, no 0, no 4, tá 3520. Direita, informa a ponte, espera, tá 3520. Azul 4446, Solos 22, táxi Alfa, Juliette, portão 01, Cogino, portão 03. Alfa, Juliette, 03, 4446. Pronto, tá 3520. 3520 autorizado, linha decola, pista no 021150, grau 049. A linha decola no 0, tá 3520. Decolou os 2.000, controle 2.0, 19.8. 0.8, bom dia, 3.5.0. Controle, Salvador, tá 3.5.2.0. Tá 3.5.2.0, sobe 1.9.0, na saída Puca, vigilância. 1.9.0 da Puca, 3.5.0. Pro 079, mais 10 milhas. Tupã 3, 520. Bom dia, Guarulhos 360 via UPZulu 16. Decola pista no zero com a direita, saída Tael, Leda, Pride, controle 120.8, aciona 5534. Autorizado Guarulhos nível 360. Aerovia Upper Zulu 16, falando da pista 10, a primeira curva é à direita, o perfil da saída é da El, Leda e após Brit. 120 decimal 8 é o controle, 34 é o código transponder. Cotejamento está correto, reporta pushback acionamento na frequência 18, só 612, ou 18. Está puxar acionar 18612. Teria possibilidade pro de Aracaju, pro tá 3520? Negócio na escuta. Aguardando. controle da 3520? Tá 3520? 3520 autorizado, Aracaju, 3520. Muito obrigado, mantenha a frequência do senhor? Mantenha, me escuta ainda. Tem. Chama agora o centro Recife no 2685. 2685, pois é. Torre, o voo 1817 na posição. Autorizado, Chibaki, Senado, Bom Táxi, 1817. É, só para informar mais um minutinho para terminar o carregamento de 1817. Não compreendi, podia repetir? 1817 está aguardando um minutinho mais o carregamento aqui. Ok, ciente da. Já está autorizado o push para acionar, caso necessário negativo, retorno. Reporte para o táxi, com 8 no centro. Paciente, 8 no centro. E o gol 917 vai iniciar o push acionamento. Ciente, é portátil. 90, chama Aracaju 920 decimal 3. o voo 1817 para o táxi, o POB 154, autonomia 4 horas e 8, o alternado é com 20. Do táxi à direita, reporta, ponte perdão no 10, pronto, que legal no 0, 1 no 4, boa noite. Bom no 0 no 4, vai reportar no ponto perdão no 0, pronto, gol no 8 no 7. Zero pronto, boa noite, no 7. Boa noite, no 7, Alinda Corp. No 0, 130 graus, 109. Alinda Cola, boa noite, no 7. Controle. Afirma, decolagem 48, controle 20, décima 8, governo 8, não sei. Confirmando, 120? 120, décima 8. 08, bom dia. Controle, gol 897, bom dia. Está cruzando 2.000 pés na saída da El. Bom dia, sobe 360, voa da EL 1817. 360, 1817. É possível voar da EL? Afirmativo, voa da EL. Beleza. Paulo, Salvador, bom dia, o Azul Alfa, Yankee, Yankee. O Alfa, Yankee, Yankee, bom dia. O Azul Alfa, Yankee, Yankee, tá no pátio 3, solicita autorização para giro do reator em marcha lenta. Em coordenação com o solo, né? Solo de pátio, tá livre e reporta interno, Alfa, Yankee. Afirmativo, fiscal de pátio ciente, reportaria o pé. Bom dia, azul 4447, da chave, autorização 200 para ideal. Azul 4447, Ilhéus 200, autorizado, decola pista no zero, curva direita, saída da Euleda. Direto Ilhéus. Controle 120.8, aciona 5541. Autorizado 200, decola da 10, curva direita, da Euleda, direto Ilhéus. 108, aciona 541. O TGV está correto, a porta puxa 4447. Tá, obrigado.